De uma vez, tu fiquei sem sair, tinha saído eu e mais três. Querendo que é de vocês, quase duvido do que eu quase nem fiz 16. Au, au, au, au. De uma onda que eu tiro na tua rua antes dos cana fazer onda. Salva, au. De uma ponta, veneno sempre passa e rosto é bronca. A noite cai. E o lobo viria pela paz, pela justiça e liberdade, nós é criar. A noite cai. Quem imaginaria que o espírito bom de dia, de noite evoluiria? Au, au, au, au. De uma dose, neurose, psicose, a minha mente em overdose. Au, au, au. De um gole, do copo do teu sangue, na noite que tudo é mole. Quem vive a guerra, vive a fome, não é tua barba, não é teu saco que te faz sujeito homem. Au, au, au, au. De uma vez que vocês me ligaram, tava indo encontrar vocês. Noite é vício, é barra, é fome, é fúria, espírito de lobisomem. Au, au, au. De uma vez que vocês me ligaram, tava indo encontrar vocês. Noite é vício, é barra, é fome, é fúria, espírito de lobisomem, é fúria, fúria, fúria. Sacanagem, fúria. Você escolhe, a noite é o bicho, compadre, não se recolhe. Seja o bicho mais sinistro, a madrugada te engole. Prometo, mamãe querida, que hoje eu não vou sair. Vou sentar no sofá, vou jantar, vou dormir. É mesmo confortável aqui. Vejo a lua na janela, dá vontade de sair. E nem que a morte me dê bala de foice. Esquivo dos abrigos, eu funciono melhor de noite. Aí, cravo o dente na delícia. Filha dos polícia, perícia gera malícia. Zona Norte, ei, é armadilha. Lobo mal palmeando, chapéuzinho sair da trilha. Lembra daqueles três que eu citei no comecinho? Infelizmente pros parentes eu tive que voltar sozinho. Au, au, au, au. Tinha uma chance, escapei da avalanche pra poder ter minha revanche. Au, au, au. Tinha uma vez que vocês me ligaram, eu tava indo encontrar vocês. Noite é vício, é barra, é fome, é fúria, espírito de lobisomem. Au, au, au. Tinha uma vez que vocês me ligaram, eu tava indo encontrar vocês. Noite é vício, é barra, é fome, é fúria, espírito de lobisomem. Não quero ser o bom, nem travar competição. Só quero fazer um som que toque seu coração. Oh, não quero ser o foda, nem fazer rap por moda. Sei que se incomoda e vários não vão me gravar. É que sou Zona Norte, terra de menino homem. Se até tiro nós trocamos, playboys não vão nos calar. É que sou Zona Norte, terra de menino homem. Se até tiro nós trocamos, playboys não vão nos calar. Já não quero ser o bom, nem travar competição. Só quero fazer um som que toque seu coração. Não quero ser o foda, nem fazer rap por moda. Pode ser que não vou me gravar. Aqui sou Zona Norte, terra de menino homem. Se até tiro nós trocamos, playboys não vão nos calar. Aqui sou Zona Norte, terra de menino homem. Se até tiro nós trocamos, playboys não vão nos calar. Au, au, au, au. Última vez que vocês me ligaram, eu tava indo encontrar vocês.